Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. Casted. Aumente o volume que hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que faz parte da vida de muitas pessoas. Sim, inclusive faz parte ativa da minha vida, que é a gordofobia. Pois é, a gente vai abordar aqui algumas das questões sobre a gordofobia, sobre o preconceito com pessoas gordas, especialmente com mulheres gordas. É claro que não dá pra falar de tudo, né? Muita coisa, infelizmente é muito chorume, é um problema que, enfim, tem muitas raízes, mas a gente vai falar aqui de algumas questões que tem a ver com esse tema. Coisinha chamada padrão de beleza. Existe essa normatização dos corpos a partir de um padrão de beleza que a gente vê nas revistas, que a gente vê nos filmes, que a gente é ensinado na escola, na família, etc. E a gente aprende que o padrão de beleza é os corpos, eles devem ser de determinada forma. Sim. E esse padrão de beleza, além de castigar mais as mulheres, ele também é um padrão de beleza extremamente racista, né, já que ele parte de um padrão ideal de beleza eurocentrado, né, que elege o tipo europeu como o ideal, como o bonito, né, o branco, o caucasiano, traços finos, olho claro, etc. Então aí a gente já vê um padrão racista, tanto quanto gordofóbico. A gente não vê pessoas gordas sendo consideradas bonitas, né? Acho que é só agora que a gente tá vendo surgir esse movimento, essa questão da aceitação de corpos diferentes, a diversidade das pessoas gordas também. É, mas ainda bem iniciando mesmo, né? Porque muita gente, quando a gente fala de padrão de beleza, né, critica essa abordagem cultural. Fala que a beleza, ela é baseada num conceito biológico. Né? Até teve uma época que saiu um estudo científico falando que as pessoas que eram consideradas mais bonitas, elas tinham uma simetria perfeita dos rostos, né, do corpo. Assim, na minha vivência, eu considero muito cultural. Porque se partisse somente, digamos, da simetria dos corpos, né, do rosto, da pessoa e tal, da aparência, por que que as pessoas negras não estão incluídas nesse conceito, né? É até interessante você ter falado desse ponto de vista biológico, da simetria, porque em tempos passados tinha essa determinação do que seria bonito, né? Então, faziam estudos com o fenótipo de cada raça, do tamanho do crânio, da simetria do rosto, né? E aí chegaram à conclusão, inclusive, que é uma raiz, né, da ideia da racista que compara negros a macacos, de que os negros seriam mais próximos dos macacos e, portanto, os bonitos seriam os traços europeus, os traços brancos, né, que seria aquela beleza helênica, né, beleza grega. E partia dessa forma errada de entender a biologia e a anatomia do corpo humano, né? E é interessante a gente falar também que quando a gente fala de padrão de beleza, imediatamente a gente já pensa na figura feminina, né? Porque as mulheres são muito mais atingidas por esse padrão de beleza do que os homens. Por que que você acha que existe essa cobrança, que é até uma falsa simetria, né? Que falam assim, ah, mas os homens, eles também sofrem. Mas assim, é surreal a diferença de cobrança, né? Acho que hoje não é mais uma cobrança, né? É uma obsessão da sociedade por uma beleza feminina. De certa forma, ela ajuda a manter as mulheres sob controle. Porque, por exemplo, se você pega uma revista masculina, como, por exemplo, a Tri, ela vai ter notícias sobre diversos assuntos. Por exemplo, revistas de negócios, de business, não, elas são destinadas para o público masculino, né? Uhum. Quando você pega uma revista que é para o público feminino, é sempre sobre beleza, sobre moda, né? Então, de certa forma, isso também age para nos manter longe dos outros assuntos, né? Para distrair a gente de outras questões. Isso é verdade. Se a gente fica tão obcecada em conseguir o corpo perfeito, a barriga negativa, etc., a gente deixa de se preocupar com a parte política, com a parte da carreira, enfim, sermos mais donas de nós mesmas, né? Exatamente. Os padrões de beleza também variam de época para época, né? E assim, em outros tempos eu acho que as mulheres consideradas bonitas eram um pouquinho mais cheinhas, sabe? Elas podiam almoçar, pelo menos. As pessoas falam muito do padrão de beleza renascentista para reforçar a beleza gorda, né, digamos assim. Mas se você for ver o padrão renascentista, existia toda uma certa pressão para que o corpo gordo também estivesse enquadrado em certas características, né? É um corpo gordo, mas é um corpo gordo de seios fartos, de corpo violão. E não era tão gordo também, era só uma mulher normal. Exatamente. Até esse conceito de normal é problemático também, né? Porque quem é que define qual é a norma, qual é o normal? Qual que é o mediano, né? E eu acho que hoje em dia essas mulheres, elas estão sendo chamadas de gordas, né? Engraçado isso. Qualquer modelo plus size, dificilmente elas vão vestir tamanho 60. Elas vão vestir 46, 44. Pra mulher se ter chamada de gorda, basta ela não vestir 38. Então tá cada vez descendo, né, o padrão pra menos peso ainda, né? Eu quero saber pra onde que a gente tá caminhando, cara. Onde que isso vai parar? Quão magras a gente vai ter que ser no futuro? Não, e a gente vive numa sociedade que ela é muito imagética, né? A mulher pode ser magra, mas ela não vai sair na capa de revista como ela é. Ela vai ter que ser retocada pra pele ficar parecendo uma pele de borracha. Nem poros a mulher pode ter. Pra ela não ter uma dobrinha na barriga. Essa coisa da imagem é tão importante na nossa sociedade que ela sobrepõe a realidade. As pessoas, elas estão tão expostas a essas imagens surreais, assim, retocadíssimas, que eu acho que elas perderam um pouco a referência de como é um corpo real, né? Uma coisa que eu queria falar também, Aline, que eu acho que é muito esquecida, é que nosso padrão de beleza, ele também é etarista. A mulher também tem que ser jovem. E uma coisa que acontece muito frequentemente com a mulher gorda é ela ser confundida com uma mulher mais velha. Essa realidade da beleza, idade e magreza, essa tríade, né, ela existe tão forte que qualquer mulher gorda já imediatamente se torna gorda, feia e velha. Essas três palavras, elas são consideradas ofensas gravíssimas, né? Então isso é um ataque direto na autoestima da mulher gorda. Eu queria falar também, assim, da militância antigordofobia dentro do feminismo. O feminismo, ele fala sobre essa questão do corpo, sobre a questão do padrão de beleza, mas eu sinto muita falta de ouvir a vivência das pessoas, sabe? Eu não vejo muitas pessoas gordas falando sobre isso, sobre o que é ser gordo. As únicas pessoas que estão falando isso, assim, com muita frequência, em espaços reservados para isso, são as blogueiras plus size, hein? As blogueiras de moda. E eu acho isso muito danoso pra gente, porque a gente tá sempre vendo um viés único, né? Que é a questão da moda. A gente não tá tendo outras discussões a respeito. Por exemplo, às vezes quando a gente vê uma propaganda machista na televisão, corre todo mundo, vai fazer pressão pra tirar a propaganda do ar, não sei o quê. Cara, quantas propagandas gordofóbicas existem, sabe? E ninguém tá fazendo nada. Outro dia teve um programa lá na Record, eu não vou lembrar o nome do programa, gente, mas a Tiziane Pinheiro, que ela apresenta esse programa, ela se vestiu de gorda pra saber como é ser gorda por um dia. Gente, sabe, ela nunca vai saber o que é ser gorda. E ao invés dela mostrar o viés da gordofobia da sociedade, ela foi extremamente gordofóbica, sabe? Ela mostrou, ah, pegou um prato, o prato era cheio de comida gordurosa. Ela, tipo, transformou num quadro cômico. Exatamente, foi tudo tão absurdo, tão preconceituoso, mas... E aí? Cadê o feminismo? Cadê a galera pedindo pro programa se retratar? Não aconteceu. Essa aborda muito a questão da gordofobia internalizada. Então, ela se fala muito pra mulher gorda, assim... Ame as suas curvas, aceite o seu corpo. Foram poucas as vezes que eu vi o pessoal do feminismo debatendo mais a questão da gordofobia da sociedade. E outra, isso sou uma, como uma imposição também. Não só essa ame seu corpo, mas tipo, ah, você é bonita. A questão é, ninguém precisa ser bonita, sabe? Não é função da mulher ser bonita, em primeiro lugar. E assim, eu acho que esse ame seu corpo, ele chega a ser uma imposição, né? E é muito difícil você sair do teórico pro real, né? Eu costumo falar que é mais fácil você perder 50 quilos do que aceitar o seu corpo. Então eu acho que a gente tem que começar atacando quem nos ataca, simultaneamente, e tentando empoderar as mulheres gordas, melhorar a autoestima delas. A gente não pode esquecer que não foram as mulheres gordas que inventaram a gordofobia. Você citou aí o caso da Tiziane Pinheiro. Não é preciso você fazer esse papelão, sabe? Fazer troça das pessoas gordas pra... Ah, como é ser gorda? Gente, não precisa. Basta, sim, uma coisinha chamada empatia. Pergunta pras pessoas gordas o que, que elas acham. E textos de pessoas gordas também falando sobre isso. O blog da Gisele, gente, é maravilhoso. Tem uns textos incríveis. A linha corporativista. Eu consegui enxergar umas coisas que eu nunca tinha imaginado antes, sabe? Acho que a gente podia falar um pouco do que as mulheres gordas mais ouvem. Todo mundo acredita que o gordo necessariamente se alimenta mal. Eu queria perguntar por que é tão fácil para todo mundo acreditar que uma pessoa magra diz que come de tudo, que come muito, come qualquer porcaria e é magra. E uma pessoa gorda necessariamente ela tem que comer muito e tem que comer qualquer porcaria pra ser gorda, né? A obesidade, ela é multifatorial, né? Existem várias razões pra uma pessoa ser obesa. Então, assim, a gente tem que parar pra pensar que pode não ser só o prato de comida. Envolve muito genética. As pessoas falam assim, ah, o gordo que fala de genética é porque é preguiçoso. Nossa. Não é, gente. Meus pais são obesos. Meu pai, hoje, ele não é mais gordo. Não sei se por causa da idade, mas ele passou a vida inteira como uma pessoa gorda. A minha mãe é gorda. É um biotipo, né? A gente tem que começar a perceber que os corpos, eles não são todos padronizadinhos, iguaizinhos. Eles são diferentes. Eles têm várias formas, tamanhos, cores, sabe? Formatos. São diferentes mesmo. Não, e também tem outra coisa, genética, às vezes tem alguma questão também envolvendo hormônios. Tem muitos fatores que podem levar uma pessoa a se tornar obesa. Pode ser a comida? Pode. Não estou aqui para dizer que não é isso, mas pode não ser também, sabe? Se tocar no assunto de questionar a gordofobia, de questionar o padrão de beleza... Já sempre aparece o mala do, ah, mas isso é uma questão de saúde, né? Sobre a pessoa emagrecer, sobre a imposição das pessoas emagrecerem. Só que eu acho muito interessante que eles falam, assim, da obesidade, que é uma questão de saúde. Mas quem é que tá controlando as pessoas magras que não praticam exercício nenhum? As pessoas magras que se alimentam mal pra caramba? Inclusive, teve os casos das meninas, uma menina no Instagram... Que ela era, tipo, anoréxica, né? Ela postava as fotos da barriga negativa e a galera aplaudindo, incentivando. Nossa, que inveja! E ela morreu, sabe? Exatamente. A magreza, ela é aplaudida, né? Inclusive, uma magreza que não é saudável. Enquanto a obesidade, ainda que saudável, ela é sempre condenada. Eu fui outro dia no médico, eu fui na gastro, né? E eu tinha feito um check-up recentemente e, cara, todos os meus índices estavam perfeitos. Minha pressão é ótima. Eu não tenho problema de pressão ainda, não sei se eu vou ter, porque na família, tanto na família da minha mãe quanto na família do meu pai, existem pessoas com problemas de pressão, de diabetes, essas coisas. Mas eu não desenvolvi nada até agora. cheguei lá com todos os resultados dos meus exames, tudo perfeito. Ela olhou os meus exames, me cumprimentou pela minha saúde perfeita e disse: agora eu vou te recomendar um nutricionista para você perder 10 quilos. Mas, gente, se tá tudo bem... Sabe aquele meme do cachorrinho? Qual a necessidade disso? Desnecessauro, né? Desnecessauríssimo. Teve uma vez também que eu fui na psicóloga, na época eu tava morando em BH. Eu praticamente não tinha amigos lá, não consegui emprego. Quando eu fui pra lá, eu fui pra estudar. Foi uma época muito difícil da minha vida, assim. Estar numa cidade diferente, né? Que você não conhece as pessoas. Estava longe da minha família também, eu sou muito apegada com a minha mãe. Estava longe dela. Comecei a entrar em depressão, né? Eu tinha todos os motivos do mundo para estar em depressão. Aí eu fui numa psicóloga. A psicóloga olhou para mim e falou: o seu problema não é depressão. O seu problema é hormonal. Sabe, como é que ela pode falar um negócio desse olhando para minha cara? Ela não fez nenhum exame pra descobrir isso? Só olhou pra sua cara? Foi, exatamente. Então, gordo não sente tristeza, tá, gente? Gordo não tem depressão. É só hormonal. É por isso que eu tenho, assim, eu tenho muito receio de me consultar com psicólogo. Acho que quem é gordo que vai se consultar com psicólogo tem que tomar muito cuidado de não encontrar uma pessoa machista, uma pessoa gordofóbica, né? Uma pessoa racista. Porque acontece muito, gente. Se fala muito da saúde do gordo, mas as pessoas não estão preocupadas em melhorar a saúde psicológica do gordo. Exatamente. Elas estão se fudendo para a saúde psicológica do gordo. Saúde psicológica do gordo também é saúde, tá, gente? Exatamente, perfeito. Autoestima também é uma questão de saúde, e a pessoa não está colaborando nada com a autoestima, com o bem-estar daquela pessoa, sendo escrota desse jeito. E até mesmo as pessoas que comem, né, que são as que dizem que usam a comida como muleta, que são gordas por causa disso. Cara, isso faz você entrar num ciclo. É muito difícil você quebrar esse ciclo, sabe? Sabe, as pessoas têm essa visão de que o gordo ele tem que superar os desafios, né? Que emagrecer é uma questão de superação. Só que é muito difícil você alcançar isso numa sociedade como a nossa. Porque se a pessoa já usa a comida como muleta, todo comentário, todo preconceito que ela vai receber vai servir para piorar essa situação. Não vai servir de estímulo. É. Inclusive, quem olha vai até pensar: nossa, que legião de pessoas preocupadas com a saúde. Dilma, cancela mais médicos, porque temos muitos médicos, né, nas caixas de comentário, que só de ler um texto de uma pessoa, de olhar para a cara de uma pessoa, já sabe se ela é saudável ou não, para falar para ela emagrecer. Mas não é bem preocupação com a saúde, né? Quando a gente vê essas pessoas. Vem sempre com o argumento de que você está sendo um irresponsável de falar para as pessoas se aceitarem sendo gordas ou buscarem seus direitos, né, para viverem bem, pedir respeito por serem gordas, e elas acham que você está sendo irresponsável, que você está incentivando um estilo de vida que não é saudável. É sempre assim. Mas eu acho muito interessante que esses fiscais de saúde do gordo, eles não estão batendo ponto para falar de quem fuma, de quem bebe, entendeu? De quem realmente tem um estilo de vida, digamos, é prejudicial à saúde. Então, assim, na minha opinião, isso não é uma cobrança de saúde, isso é uma cobrança estética. Se fosse uma cobrança de saúde, as pessoas magras estariam sendo cobradas na mesma medida, por, de repente, terem problemas alimentares. E não estão. Pois é. E a gente sabe que praticar atividade física, se alimentar bem, beber bastante água, que eu não faço, tipo, são coisas que é recomendado para todo mundo. E a pessoa que realmente vai se preocupar com a saúde de uma pessoa gorda, primeiro que ela tem que ter alguma intimidade para falar isso com ela, né? Outra que também não vai ficar cobrando, vai apoiar a pessoa, inclusive vai ajudá-la a combater a gordofobia, sabe? Eu achei interessante que você mencionou atividade física. As pessoas falam muito que a pessoa gorda não pratica atividade física porque ela não quer. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma história de vida, assim, que eu fui, desde a adolescência, completamente desestimulada a praticar qualquer tipo de atividade física. Eu comecei a engordar quando eu era adolescente. Quando eu era criança, eu fui uma criança muito ativa, assim, sabe? De brincar mesmo, de brincadeira de rua, de correr, de futebol. Coitada da minha mãe, sofreu muito. Porque eu voltava pra casa toda machucada, sabe? E eu era muito boa de vôlei também. Quando eu cresci um pouco, na escola pública que eu frequentava não tinha vôlei, que era o esporte que eu gostava de praticar. E aí a minha professora falou, olha, vai na outra escola tal, que eles têm um time competitivo e eles estão abrindo para os testes. Se você passar lá, você não precisa fazer educação física aqui. Aí eu fui. Eu era muito boa, gente. E aí quando eu cheguei lá, a treinadora do time só olhou para mim. Sabe? Tipo, me deu aquela secada de cima a baixo e falou, não tem lugar aqui para você. Putz. Como é que você vai praticar atividades físicas desse jeito, né? Esse final de semana eu vi uma notícia que eu achei muito interessante, achei muito legal. Tem uma jogadora de vôlei do SESI, finalista da Superliga, ela é obesa, né? Ela tem 1,70m e eu não me lembro muito bem o peso dela, eu acho que era 90 quilos. E aí é muito legal, assim, a postura do time, porque eles falaram o seguinte, ela tem as pernas mais musculosas do time, ela tem a melhor recepção. Então, assim, eles falam, eu não posso garantir que com 15 ou 20 quilos a menos, ela fosse uma jogadora tão boa. Olha que bacana, que visão, né, assim, muito melhor, muito mais interessante do que aquela que força todos os atletas, todas as pessoas que precisam praticar atividade física como pessoas magras. Foda. E tem outra questão também. Essa pessoa, ela deve enfrentar um ritmo de treinamento muito forte, porque é um, né, esporte competitivo. E ela é gorda. Então, assim, não necessariamente a atividade física vai mudar o seu biótipo, né? Aliás, esse corpo da pessoa vai ser mais favorável a determinadas atividades físicas também, né? Ela vai ter ou uma maior resistência, como você falou, uma maior força, né? Achei o nome da jogadora. O nome dela é Suelen Pinto. Ela é jogadora do SESI. Então, assim, eu achei muito legal essa notícia. E eles estavam falando também que ela tem estimulado muito as crianças acima do peso a praticarem esportes. Que massa. Porque é uma coisa também, a gente não se vê representado nos esportes, né? Então a gente acha que aquilo não é pra gente. Legal. E a academia, Gisele, você acha que é um ambiente amigável para as pessoas gordas? Não é um ambiente amigável, gente. Olha só, acho que o primeiro porém da academia já é o exame físico, né? Eles mandam você chegar lá com uma roupinha curtinha, vai tirar todas as suas medidas, não sei o quê. Sabe, a sociedade te tratou como lixo a vida inteira. Disse pra você esconder as suas formas. Aquele momento em que você precisa tirar a roupa na frente de um estranho é uma coisa muito humilhante, gente. Inclusive, teve uma academia que eu tentei começar a frequentar, né, mas eu parei no exame físico. Porque o exame físico era feito numa salinha, que era uma sala que tinha, tipo, portas de vidro, sabe? A academia inteira fica olhando pra você lá dentro. Nossa. Então, assim, parece que eles partem do pressuposto que todo mundo que tá ali dentro quer exibir o corpo, né? E não é bem assim. Depois desse momento que você realmente começa a praticar atividade física, existe muita gordofobia. Teve uma vez que eu tava fazendo spinning, eu adoro fazer spinning. De todas as vezes que eu frequentei academia, essa foi a atividade que eu achei mais estimulante, assim. Mas eu tive um professor que ele falava pra turma assim, olha, gente, se a Gisele consegue, qualquer um consegue. Nossa, ele te colocou como incapaz, né? E ainda tinha toda a questão, assim, de que você se sente um peixe fora d'água, né? Porque o ambiente é tão hostil que as pessoas gordas não costumam frequentar. Então, as academias são cheias de pessoas magras, pessoas saradas. Nossa, é por isso que eu odeio academia, porque é sempre os caras mostrando pros outros que conseguem pegar mais peso, sabe? Assim, eu só consegui frequentar a academia por um mês. Pra ser bem sincera. E ninguém tá falando de você por causa disso, né? É, ninguém tá... falou, olha, Aline, você precisa praticar. Na verdade, falam. Mas assim, só assim, as pessoas que me conhecem, né? Mas quem só olha pra mim não vai me falar que eu não sou saudável. Ninguém vai me julgar. Na verdade, as pessoas magras que elas falam, ah, eu como de tudo, eu como besteira, eu como isso, eu sou magra de ruim. E isso é visto como mérito. Agora, quando é a pessoa gorda, né, que ia falar, ah, eu adoro comer uma coxinha, uma pizza, não sei o quê. Ai, por isso que tá desse jeito. Gordo só faz gordice. É até meio irônico, né, eu tava falando disso, porque eu não sou nenhum exemplo de saúde, gente, pelo amor de Deus. Vou falar com sinceridade, a maior parte das pessoas magras que eu conheço não é. Inclusive as pessoas que vêm ser fiscal de gordo, né? Será que elas estão com a saúde em dia antes de cobrar a saúde dos outros? A gordofobia institucionalizada, que essa é muito grave. Eu lembrei da história que passou no jornal de São Paulo, né? Faz acho que um mês e pouco. De um professor de educação física, né? Ele prestou um concurso e foi impedido de trabalhar porque ele é gordo. E o interessante é que na matéria que ele mostra todos os exames dele, e ele tá lá praticando capoeira, muito doido lá, tipo, mó ativo, abrindo a perna de um jeito que eu nunca conseguiria, mas foi impedido de trabalhar. E detalhe que ele já trabalha na escola, só que como contratado, ele já dá aula. Uhum. Só que pra ser concursado, que é pra ter mais direitos, pra ganhar mais, aí ele não pode. Porque assim, quando presta concurso público, você tem que fazer exames e tal. E falaram, não, você não tá apto a trabalhar. Só que ele levou os exames dele. Ele foi em vários médicos, cardiologistas e tal. Mostrou, ele tá apto. Sabe, ele tá com a saúde em dia. E tem vários exemplos, né, de Gisele, de pessoas que foram impedidas de trabalhar por serem gordas. Sim, isso é uma relação que existe entre a gordofobia e o capacitismo, né? Eu acho que a gordofobia e o capacitismo, eles se relacionam de várias formas. Nesse caso em específico, em que as pessoas são impedidas de trabalhar por serem obesas, as duas coisas se misturam. A Secretaria de Educação de São Paulo tem sido, eu acho, o órgão institucional que a gente tem visto isso com mais frequência, né? Acho que no último mês foram dois casos que aconteceram. De duas pessoas que passaram para o concurso de professor, acho que tinha uma outra menina que era para professora de sociologia. As duas foram impedidas de trabalhar por causa da questão da obesidade. Só que a obesidade, nesse caso, ela não atrapalha de forma nenhuma a capacidade laborativa da pessoa. É uma questão discriminatória, tem que ser levada à justiça. Também existe gordofobia na iniciativa privada. E existem outros casos. Existe o caso, por exemplo, também em São Paulo, de um DETRAN, de uma cidade pequena aí, dele tá dificultando que as pessoas obesas possam renovar a carteira. Sério? É sério. Porque assim, eles passam pelo exame pericial, né? O exame médico. E aí, quando chega no exame médico, o médico, em vez de colocar para renovar a carteira a cada 5 anos, coloca para renovar a cada 2. Ainda impõe restrições, tipo, a pessoa não pode pegar trânsito rápido, não pode pegar rodovia. Né? E isso é muito complicado para quem mora em São Paulo, porque muita gente que mora ali nas cidades próximas da capital vão para a capital trabalhar, né? Então, um colega lá do Twitter falou: porra, seria mais fácil se o médico falasse logo que não gosta de gente gorda e pronto, né? Porque a culpa que ele deu foi que as pessoas gordas têm mais apneia do sono. Então, a pessoa ia dirigir com sono e ia causar acidente. Mas, gente, o cara foi longe agora, hein? Eu sou gorda, eu não tenho apneia, tá? Inclusive, você faz baliza como ninguém, né? Exatamente, eu faço baliza de subida na ladeira, gente. Baliza que muito macho não consegue fazer, pelo que eu fiquei sabendo, boato daí. Meu melhor amigo, ele é magro e ele tem apneia do sono, né? Então, como faz? O cara tem uma bola de cristal pra ver quem tem, quem não tem? Não, e se você restringe a pessoa da forma como ela vai se locomover dentro da cidade, digamos, se ele usa essa locomoção pra trabalhar, você tá restringindo o direito dele ao trabalho. ele usa para ir para a faculdade, a educação. E tem todo tipo de restrição para pessoa gorda, né? Tipo roupa, ai, roupas que pessoas gordas não podem usar. As pessoas magras, elas podem usar absolutamente tudo. Claro que aí também cabe o machismo, vai ter gente dizendo que não pode usar mini saia, vai ter gente usando, dizendo que não pode usar transparência demais, não pode usar muito decotado. Mas, em termos gerais, elas acham peças, né, de todos os tipos. As pessoas gordas, não, cara. Pra começar, você não vai procurar uma peça que te vista bem. Você vai procurar uma peça que te vista. Já é complicado, né? Você entrar em qualquer loja virtual plus size. Quem são as modelos plus size que estão lá representadas? São mulheres magras. São chamadas de gordas. São as meninas que vestem 42, que vestem 44. As pessoas verdadeiramente gordas, elas ainda não estão representadas. Né? Por mais que a loja vista do tamanho, sei lá, do tamanho 42 até o tamanho 60. A modelo nunca vai ter tamanho 60. É muito doido isso, gente. É, porque dentro do mercado plus size existe um padrão, tá? Você pode ver, por exemplo, que muitas das modelos plus size são loirinhas, né? Tem a pele clara. Eu acho que tem uma modelo negra que tá fazendo mais sucesso agora, não me lembro o nome dela. Mas é uma, né? E é aquele padrão também que, assim, que eu vejo em muitas imagens de roupas plus size, que é a modelo gorda, mas é uma modelo tão gorda e ela tem a cintura mais fina, aquele corpo violão, tem uns peitos bem grandes, né? Então, de certa forma, tá dentro ali de um padrão de beleza ainda. O mesmo problema que a gente vê na imagem da mulher magra, de ter a pele de borracha, de ser toda retocada, a gente vê na imagem da mulher gorda. Sem pelos, porque também não pode ter pelo. Mulher não pode ter pelo. A mulher muito gorda, muito obesa, ela ainda não está sendo representada em lugar nenhum. E tem a questão que você abordou num texto que eu achei muito interessante, que é as questões dos relacionamentos. Que eu acho que aí coloca uma outra barreira na vida das pessoas gordas, né? É, tem muitas questões aí, né? Eu queria fazer uma diferenciação entre o que eu considero friendzone e o que eu considero um problema afetivo. Eu acho que a friendzone é uma forma de certa forma, controlar as decisões afetivas das mulheres, né? Então, por exemplo, aquele cara que trata a mulher bem, que é muito legal, ele acha que por ele estar sendo legal com ela, ela tem a obrigação de gostar dele. Uhum. Se ela não gosta, ele se considera na friendzone, né? Que ele foi tão legal que se tornou amigo dela. Isso pra mim é uma forma de limitar a escolha da mulher, né? É uma falta de maturidade do cara também, que é incapaz de aceitar ou de entender uma rejeição, né, também. É, mas quando a gente fala, por exemplo, das pessoas negras, das pessoas com deficiência física, das pessoas gordas, de pessoas que sofrem com preconceitos, esse preconceito, ele vem à frente delas em tudo na vida, inclusive nos relacionamentos. Eu vejo acontecer muito de os caras ficarem com as meninas gordas e dizerem que não ficam, deles se sentirem constrangidos e não quererem se relacionar com elas por causa disso, apesar de se sentirem atraídos. Eu vejo as meninas aceitando ficar com qualquer pessoa simplesmente porque elas não têm autoestima pra, sabe, nem opções, assim. Se ela não ficar com aquela pessoa, ela não vai ficar com ninguém. E tem a questão também de que as pessoas magras, em geral, elas... Em geral, tá, gente? Não é todo mundo, não. Elas se relacionam com outras pessoas magras até por causa dessa questão do padrão de beleza. Parece, assim, que a beleza é uma coisa preponderante dentro de um relacionamento. É isso que demarca a afeição, o tesão, tudo que você vai sentir pela pessoa. Nem sempre, né? Mas, assim, quando... Tem uma menina bonita, esse bonita entre aspas, porque vamos colocar a menina dentro dos padrões de beleza, o cara tem mais chance de se atrair por ela e de começarem aí um relacionamento, né? É, mas a questão é, por que que a atração ela é tão ligada à beleza? Pois é. Será que a gente não podia, sei lá, olhar para as pessoas e ver outras coisas além disso? Sabe? Será que a gente não podia ter critérios próprios para escolher as pessoas com quem a gente gostaria de se relacionar? E outra, quem determinou que existe só um tipo de beleza? Tudo isso acaba gerando um cenário em que pessoas gordas são muito oprimidas pela afetividade. Ou pela falta dela, né? Eu, no meu caso, assim, eu tive alguns relacionamentos. É até muito engraçado, né? Porque, por exemplo, meu ex-namorado é um cara muito magro. Meu namorado atual, ele é bem gordo. E já me perguntaram, por exemplo, que se eu fosse uma mulher magra, se eu namoraria o meu namorado. Mas eu entendo, assim, a pergunta. Porque todo mundo acha exatamente isso, que a mulher gorda, ela necessariamente tem uma autoestima baixa, né? Então, se ela tem uma autoestima baixa, ela não vai correr atrás daquilo que, teoricamente, é melhor. Seria um homem magro. Eu lembro até de quando eu compartilhei esse texto seu sobre afetividade, né? Veio uma pessoa away, né, no Twitter, e meio que veio falar uma gracinha, do tipo, ah, só ia ter que ter cuidado pra não morrer esmagado. Gente, eu tô compartilhando um texto que questiona a gordofobia, a pessoa vem comentar isso. As pessoas, elas, eu fico pensando, elas não sabem fazer sexo, é isso? Porque até onde eu sei, ninguém nunca esmagou ninguém no ato sexual. Dá tudo certo, gente, calma. É. Dizem muito sobre essa questão de relacionamentos heterossexuais, nesse caso. Uhum. Que homem gosta de mulher que tem onde pegar. Nossa. Eu acho isso uma babaquice absurda, assim, porque é uma mistura de machismo e de gordofobia, né? A gente não tem que existir pra agradar o homem, entendeu? Não é porque, sei lá, que a gente tem uma certa dificuldade de encontrar parceiros que a gente tem que se submeter a qualquer homem que goste de uma mulher que tem onde pegar. E outra coisa, essa questão do ter onde pegar, ela é muito relativa. Novamente, a mulher que tem tamanho 60, ela não se enquadra nessa categoria. Entendi, a mulher que tem onde pegar é aquela modelo plus size que fica toda retocada na capa da revista, tipo isso. Exatamente, a mulher que tem onde pegar, ela tem um corpo de violão, sabe? Ela tem uma cinturinha mais fina, mas tem mais seio, tem perna grossa, sabe? O corpo gordo, ele varia muito de aspecto. Tem gente que tem mais barriga, tem gente que tem o braço fino, o braço largo, tem gente que tem corpo violão, tem gente que tem um corpo pera, né? Então são muitos formatos de corpo, não dá pra gente pegar e colocar todo mundo naquele padrãozinho. E aí outra coisa que eu vejo, principalmente dos caras, né, vindo dos caras, de que justificam, eu prefiro mulher mais magra, mas é uma questão de gosto. Né? Ou então, eu não fico com mulheres negras, mas é porque é questão de gosto, sabe? Quer encerrar a discussão como, é só questão de gosto, então eu não sou racista, então eu não sou gordofóbico. Mas a gente tem que entender que os nossos gostos e nós mesmos, a gente não existe no vácuo, né? A gente existe numa sociedade. E a gente absorve os valores dessa sociedade, né? Então a gente tem que questionar os nossos gostos também. Tem um grupo de pessoas, né, de mulheres que as meninas que dizem que gostam de homens gordinhos. Mas normalmente quando você vai ver, é um gordinho assim, bem restrito, né? Tem uma barriguinha, cerveja. Mas não é um gordo, um obeso mórbido, não é. Aliás, essa palavra é horrível, né? Obeso mórbido. É horrível, nossa. Esse termo surgiu de um cirurgião americano, sei lá, estrangeiro, isso há muito tempo atrás. Ele vendia cirurgias plásticas para gordos, e ele que teria inventado essa expressão, obesidade mórbida. Toda essa questão da sociedade imagética, ela passa muito pela cirurgia plástica também, né? Antigamente, eu acho que se você era gordo, as pessoas iam para você ir para academia, sei lá, para você começar uma dieta. Hoje em dia as pessoas já falam até, por que você não faz uma lipo? Por que você não faz uma gastroplastia? tipo assim, é um procedimento super invasivo. Te perguntam mesmo, assim? Perguntam. Na maior cara de pau? Se não fosse nada, como se eu fosse ali, sei lá, fazer um exame de sangue. Eu acho um desrespeito as pessoas perguntarem isso. Assim, por uma pessoa que você mal conhece. Digamos que você conheça a pessoa. Você vai ver as dificuldades que ela tá passando. Né? Às vezes, de repente, aquela cirurgia realmente vai melhorar a vida da pessoa. Por exemplo, eu não consigo andar no metrô 40 minutos sem ficar com as costas muito doloridas. Mas nem eu, amiga. Mas eu sinto também muita dor no pé, por exemplo. Então, assim, nesse sentido, a obesidade, ela me atrapalha. Uhum. Sei que não atrapalha todo mundo. Por exemplo, meu namorado é mais gordo que eu. Mas ele não sente isso. Ele anda o dia inteiro numa boa, volta pra casa, tira o tênis, tá tudo normal. Ele não vai sentir dor. Então, assim, a obesidade, ela vai incomodar as pessoas ou vai não incomodar, né? Uhum. Não necessariamente ela vai ser um problema para a vida das pessoas. Vamos supor que seja. Vamos supor que a pessoa realmente precise daquela gastroplastia. Se você conhece a pessoa, de repente você pode perguntar isso para ela. Mas se você não conhece, cara, isso é uma invasão de privacidade. Sabe, é uma coisa tão pessoal, uma decisão tão para a vida inteira. Sabe, parece aquelas pessoas que perguntam assim, ai, quando é que você vai ter filho? Ai, por que que vocês não casam? Nossa, horrível. É uma falta de educação, entendeu? Inclusive, eu até lembrei do nosso podcast sobre mulheres com deficiência, que a Paty falou, acho que chegaram a perguntar pra ela, ah, quando você vai fazer a cirurgia pra fazer a correção? Ela falou, não, eu tô bem com meu pé assim. Sabe, as pessoas já pressupõem que aquilo é que a pessoa gorda, que a pessoa deficiente, ela tem que ser consertada para se encaixar. E outra, mesmo que a obesidade seja um problema na vida daquela pessoa, a pessoa tem que ter autonomia para dizer se quer ou não continuar com aquele corpo. Ninguém tem que ficar mandando ela se corrigir. As pessoas que vêm falar, ai, mas é questão de saúde, não, a pessoa não pode ser gorda. Essa pessoa tem que colocar na cabecinha que todo mundo já é careca de saber disso que ela tá tentando falar, de que ai, tem que praticar esportes, ai, tem que se alimentar melhor. Você não precisa falar isso. É, e é bom a gente falar também que a medicina, ela é um campo do conhecimento. E ao longo de vários séculos, assim, ela legitimou preconceitos contra os seres humanos. Já houve um tempo que a medicina era extremamente racista. E ainda hoje as instituições médicas são racistas, né? Pra caramba, a gente vê muitas mulheres negras reclamando de mau atendimento, de receber um atendimento pior nas unidades de saúde do governo. Por exemplo, eu acho que hoje em dia as pessoas gordas e as pessoas trans, elas são tipo a bola da vez, sabe? A gente tá sendo usado o tempo inteiro pela medicina como se a gente devesse se corrigir. Como se para pessoa ser mulher, ela tem que ter o genital certo. Para pessoa ser um ser humano completo, ela tem que ser magra, sabe? Então, assim, hoje em dia parece que as pessoas estão dizendo assim, não tem desculpa para você ser gordo. Se você não consegue com dieta, se você não consegue com exercício físico, faz a cirurgia plástica. Ou então faz a cirurgia de redução, sabe? Parece que elas querem te corrigir a todo custo. E você tem outros exemplos, assim, de onde mais a gordofobia e o capacitismo se mostram, assim, a mesma coisa? Olha, eu acho que tem várias questões, assim, que eles são próximos, né? Por exemplo, na questão do direito de ir e vir. Porque esse direito de ir e vir, ele é muito delimitado pelo corpo. Se a pessoa com deficiência, ela não tem aquela calçada própria para ela usar, que é ou ela é bem pavimentada ou bem sinalizada, no caso dos deficientes visuais. Se não tem um semáforo com aviso sonoro, de repente ela não vai conseguir circular pela cidade e alcançar os lugares que ela tem que alcançar. E a pessoa gorda, ela tem um problema muito grande com o espaço público. Porque o público, ele não é pensado para pessoa gorda. Então, por exemplo, o transporte público tem aquela cadeirinha pequena, tem a roleta que é pequena, o metrô tem poucas cadeiras. Em alguns lugares, eu acho que já prevê para a pessoa obesa uma cadeira preferencial. Uhum. Mesmo nesses lugares, se a pessoa obesa se sentar nessa cadeira, as outras pessoas vão olhar feio para ela. Porque a pessoa idosa, ela não tem culpa de ser idosa. Como se a pessoa gorda devesse sentir culpa também, né? Como se a pessoa gorda tivesse culpa de ser gorda, então ela tem que levantar, porque ela tá ali, porque ela é relaxada, porque ela não fez o que ela devia ter feito. Entendeu? Além desses espaços, que são os espaços do transporte público, tem o espaço público de forma geral. Quantas mulheres gordas deixaram de sair de casa um dia porque se sentiram gordas? Porque a roupa não vestiu direito? Porque elas sentiram vergonha de sair na rua? Isso é muito recorrente, isso acontece muito, já aconteceu comigo. Eu tenho certeza que aconteceu com outras pessoas também. Quantas mulheres gordas deixaram de ir à praia, por exemplo, porque tem que expor o corpo? Eu não vou à praia há anos, de biquíni, de maiô, sabe? Tem muito tempo mesmo. Então, assim, tem uma série de lugares, de espaços públicos que as pessoas gordas não são bem-vindas. É, lembrando de novo as falas da Paty no nosso podcast sobre mulheres com deficiência física. Não são as pessoas que têm que se adaptar. É a nossa sociedade que precisa se adaptar para todas as pessoas. Inclusive, não só a cidade, não só os espaços públicos, mas a própria mentalidade das pessoas. Não é a pessoa gorda que tem que se adaptar porque você não suporta ver uma pessoa gorda na rua e ela vai ter que emagrecer. É a sua cabeça que tem que se encaixar, é a sua cabeça que tem que aceitar que a pessoa é gorda, porque sim, não é da sua conta. Outra coisa que eu queria falar é sobre representação da mulher gorda. A mulher gorda, na televisão, ela necessariamente está atrelada à condição do ridículo. Ela sempre vai ser uma humorista, né? Ela sempre vai rir de si mesma, vai fazer piadas gordofóbicas consigo mesma. E isso eu vejo também na vida, né? Não só no programa de televisão. Mas quem nunca ouviu dizer que os gordinhos são mais simpáticos? Sim, como se tivesse que compensar a falta de algo, né, também. Eu vejo muitas pessoas falarem assim: ah, eu sou uma gorda ridícula. Fulano é uma gorda ridícula. As palavras gorda e ridícula são muito ligadas, sabe? E isso me preocupa muito. Se a pessoa é gorda, ela é patética. Ela não tem seriedade. Quantos âncoras de jornal você já viu que são gordos? Eu vi uma. Quem? Quem é? É uma jornalista americana, se eu me lembro bem, que até ela mandaram, uma pessoa mandou uma carta pra ela dizendo assim que era, ela era um péssimo exemplo, porque ela era gorda, que ela tinha que emagrecer, não sei o quê. E ela respondeu a carta ao vivo. Eu acho que eu vi isso. Então, para concluir o podcast de hoje, eu queria fazer para a Gisele duas perguntas: como mulheres gordas podem se empoderar e o que a gente pode fazer para combater a gordofobia, independente se a pessoa é gorda ou se é magra, enfim, como que todo mundo pode se engajar nisso? Olha, empoderar mulheres gordas é uma coisa muito difícil, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir o preconceito em torno da palavra gorda. A gente não tem que pensar que gorda é insulto, a gente não tem que pensar que gorda é doença. Até assim, quando eu era mais nova, as pessoas me chamavam de gorda, aquilo doía muito em mim, sabe? Eu me sentia muito mal com aquilo. No momento que eu olhei no espelho e falei: cara, eu sou gorda. Isso é uma verdade. Eu existo assim, esse é o meu corpo. Que eu comecei a olhar pro meu corpo sem dar essa característica pejorativa de ser gorda, as coisas começaram a melhorar pra mim, em termos de autoestima. E E você tem que parar de pensar também que aquela é sua única característica. Não é só isso que vai definir você, né? Será que você também não é uma pessoa que tem, sei lá, que canta bem, que é ousada, que é aventureira, que é divertida, né? Por que que a gente tem que fixar tanto no aspecto da nossa aparência física? É, e o mundo tá apontando o dedo pra isso, pra você não esquecer que você é gorda, talvez justamente pra você não perceber, sabe, o potencial que você tem. E eu acho que acima de tudo, né, eu acho que pra gente se empoderar, a gente também precisa começar a corrigir as pessoas ao redor. Porque todo mundo, sem exceção, é gordofóbico. E eu digo isso porque eu cansei de ouvir comentários gordofóbicos das pessoas mais queridas. Então, assim, é uma coisa que é muito introjetada em todo mundo. Como contribuir para acabar com a gordofobia? Eu acho que você pode contribuir de muitas formas. Mas a principal, hoje, para mim, é não seja o fiscal da saúde do corpo. Só aí já vai estar fazendo tanta coisa. A saúde, ela não é só uma saúde física, ela também é uma saúde psicológica. E muitas vezes, quando você está fiscalizando a saúde física de uma pessoa que, às vezes, nem tem problema de saúde, você também está atacando a saúde psicológica dela. Eu acho também que esse discurso capacitista, patologizante, ele é emocionalmente muito aflitivo, né? Esse preconceito mata a gente por dentro, mata a gente aos poucos, sabe? Quantas meninas aí não começaram um transtorno alimentar por causa dessa fiscalização? E eu gostaria que as pessoas fossem empáticas com as pessoas obesas dentro do transporte público, né? Porque eu acho que a pessoa obesa dentro do transporte público, ela é odiada. Se ela tá em pé, tá ocupando muito espaço, se ela tá sentada na cadeira preferencial, ela tá tomando lugar de alguém. Se ela senta na cadeira que é pequena, que é projetada para uma pessoa magra, ela vai estar apertando a outra pessoa que está do lado. Seja empático, observa se aquela pessoa que é obesa, se ela tem problema de locomoção, se ela está sentindo alguma dor, e seja gentil, se for o caso. Uma outra coisa também é ter empatia, né? Perceber que as pessoas gordas, elas são dignas de afeto. Você não precisa excluir essas pessoas da sua vida afetiva unicamente porque elas são gordas. Dê uma chance para essa pessoa te conquistar também. Às vezes pode dar certo, sabe? Se você é um empregador, não deixe de empregar uma pessoa porque ela é gorda. Isso tira muito da autonomia da pessoa, né? E fica a questão também, se estão tirando os nossos empregos no campo privado, no campo público, por que que o governo não pega e aposenta a gente logo, né? Parece que a coisa só vem pra fuder mesmo. Não tem contrapartida. Eu acho que é uma gentileza tudo isso que você falou. Você não ser fiscal, né? Você não ser invasivo com a pessoa gorda. Você não julgá-la. Enfim, perfeitas as palavras. Então, o Weekendcast de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham guardado essas palavras para levar para a vida de fato, na prática, né? Sair um pouquinho da discussão da teoria e aplicar isso na vida. E é isso, gente. Até a próxima. Acho que eu falei muito nesse cast. Espero que vocês não tenham enjoado de mim. Tchau, gente. Tchau.